Panorama Agrícola para 7 de janeiro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira de lua nova e este é o Panorama Agrícola de 7 de janeiro de 2014. Um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola. A apresentação de Mauro Moirer e nos trabalhos técnicos o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: uma flor sem folhas é incompleta. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta terça-feira. Uma dica sobre o alho poró. E na entrevista Educação Ambiental, encontro estadual pode ocorrer este ano em Piratuba. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 4836655359 ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também este e outros programas no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. O alho poró vem do antigo Israel e é uma hortaliça condimentar da mesma família da cebola, alho e cebolinha. O alho poró apresenta consideráveis teores de vitaminas A, B e C, e o seu sabor é mais suave se comparado ao da cebola. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE possui o maior e mais abrangente programa de melhoramento genético de maçãs da América Latina? Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você ouve Alexandro Melo Schmitz, extensionista da EPAGRE em Piratuba. Ele fala sobre o desenvolvimento da educação ambiental na região de Piratuba e Concórdia e também sobre a possibilidade de Piratuba vir a ser sede, em setembro deste ano de 2014, do Encontro Estadual de Educadores Ambientais. O desenvolvimento, assim, é mais através das escolas, né? A gente trabalha bastante com escola, foca em escola, fazendo parte também de parceria com alguns, tipo o Comitê Jacutinga. E atuação também, assim, a campo também, né? A parte de mais nas comunidades, reuniões com comunidades, focando proteção de fonte, sabe? Trabalhando assim, mas procurando também tirar solucionar problemas assim, quanto à legislação, né? Que tem muito ainda, muitas questões não estão bem certas, né? E assim, e também com alguma coisa quanto a questões assim da hora, né? Quando chega um agricultor que quer resolver algum problema, né? Então, às vezes, não é tão... sair fora um pouco do planejamento, né, da gente, né? Às vezes o agricultor quer fazer uma proteção de fonte, mas não é proteção de fonte, é poço, né? Então, a gente adequa como é que vai, trabalha com escolas, né? As escolas têm um projeto e de repente ela procura parceria com a gente, com a EPAGRE. Às vezes o projeto não é tão abrangente na parte de educação ambiental, mas a gente procura adequar, né? Prefeitura, bastante prefeitura também procura a gente para poder orientar às vezes o funcionário deles, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Alexandre, focando no município de Piratuba mesmo, sim, quais são as principais culturas agropecuárias ali, qual é a principal produção? Ali é produção animal, é aves, aí depois vem vegetal, que é básico, é milho, tem um pouco de soja, trigo. Também tem a produção animal também, que está agora subindo bastante, é a produção de leite, né, a base de pasto, muito forte essa questão. E também tem alguma coisa de criação de gado também, né? Ali ainda mantém ainda alguma tradição nessa criação de gado. Tem alguns suínos, mas é bem pouco, né? Ali que é uma região turística ali, né? Que tem as termas. Então, o pessoal tem a preocupação com a questão água, né, contaminação de água. Então, Alexandre, aproveitando essa questão turística de Piratuba, águas sulfurosas, termais, tem também o Festival de Cinema que não saiu em 2013. Em 2014, há perspectiva do Festival de Cinema Rural ser realizado? Possivelmente não, ainda não. Eles estão ainda se adequando bastante, houve trocas de pessoas ali dentro, né, que estão se adequando como é que funciona o ritmo, né? Então, acho possivelmente 2015, né? Provavelmente. Agora, ainda é muito cedo de falar ainda, né? Que houve mudanças ali, políticas até, né? Que deram uma mexida na maneira de se produzir o Festival do Cinema. Mas estamos aí agora, estava conversando com a Bernadette, aí nós estamos com a ideia de produzir sediar lá o encontro ambiental, né? Educadores ambientais lá em Piratuba, que vai ser no mês de setembro, né? A gente estamos com ideia, estamos fazendo negociação aí. Pra ver se consegue, vai ser muito bom. Que encontro é esse? Encontro de Educadores Ambientais. Promovido pela IPAGRE? Também, IPAGRE parceira, né? A IPAGRE parceira, provavelmente também as universidades também, que tem essa pasta aí na sua educação ali. De repente vai entrar também junto com o parceiro. E mais outros parceiros que a gente não tem tantos, né? Que a gente não consegue citar agora, né? Tem bastante. Então, em setembro de 2014, possivelmente em Piratuba, encontro de educadores ambientais. Isso aí. É. Vamos mostrar o que tem de bom no Oeste também, né? Que também tem muita coisa boa, né? Então, foi uma preocupação que a gente estava discutindo, questões assim de ocupação territorial aqui. E chegou assim na questão assim, pô, mas a gente também está trazendo bastante pessoas para cá também, né? E tá trazendo problema também às vezes, né? A gente vem aqui, não tem como não gostar, né? A gente quer ficar. Então a ideia agora é então, a gente começar a levar pro Oeste, né? Mostrar o que tem o Oeste. De bom, que também tem de bom. Eu sei que muitas pessoas sabem que tem. Mas agora a gente vai tentar oficializar, né, as coisas boas que tem lá no Oeste. Na tua avaliação, quais são as principais coisas boas em termos de educação ambiental que tem no Oeste de Santa Catarina? Ah, olha, principais coisas boas, a IPAGRE, né, que é forte na parte de educação ambiental, né, os extensionistas, né, se preocupam bastante. A parte de preocupação com as águas dos rios lá, né, começou a trabalhar bastante forte o Comitê Jacutinga, que ali é uma região muito que produz bastante suínos, né, e os suínos ainda causam ainda algum impacto ambiental ainda, né, que vai gerar poluição nas águas. Então eu acho que é um dos pontos também, e o estudo também da contaminação dos poços artesianos que saiu agora também, em parceria com o Comitê Jacutinga também, acho que foi muito bom também. O Rio Jacutinga abrange quantos municípios? Na verdade é Rio Jacutinga e seus contíguos, né? Então pega toda a região da Malk, que se não me engano é 13 municípios, né? Aí tem os importantes, que é Concórdia, Seara, são importantes produtores de suínos, vai desde pequenos, Paial, tem Chavantina, tem Seara, como eu tinha repetido, tem Arvoredo. E é um projeto bom, daí assim, sai fora um pouco da própria bacia deles, né? A gente entende como bacia, né? Aí pega Rio Ariranha, pega o dos Queimados, pega o Suruvi. Você falou, Alexandre, há pouco, num estudo sobre poços artesanais. O que que esse estudo nos traz? Quais são as informações? As informações ali estão indicando que está havendo contaminação, né? E essa contaminação é uma contaminação proveniente de criação de animais, né? Coliformes, é bastante sério, né? E também quanto a questão também que foi visto, foi da manutenção desses poços, né? Então, não estão sendo obedecidas algumas regras, assim, para ser executado e para ser mantido eles, né? Cercado. Isso aí está bem defasado ainda lá. E talvez seja por isso também que alguma coisa está sendo contaminada por causa dessa proteção, né, que falta. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o extensionista da IPAGRE em Piratuba, Alexandre Melo Schmitz. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.